Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Eu estou tão feliz de estar com os irmãos essa noite, de estar mais uma vez com o pastor João, a quem eu amo muito essa igreja, o pastor João. Já vai, ano que vem já vão fazer 10 anos que nós nos conhecemos, temos servido ao Senhor juntos. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Jorge Linhares, um abraço dos irmãos lá da igreja Getsêmani. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é um texto muito bonito na Bíblia, que fala do encontro de um homem com Deus. O encontro de Jacó com Deus. Quantos querem ter um encontro com Deus de verdade, em nome de Jesus? Muito bonito esse texto. Depois que você tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. Então, essa noite, eu quero falar com os irmãos como era a vida de Jacó antes do encontro com Deus, como foi o encontro com Deus e o que aconteceu depois. E dessa maneira, nós podemos aprender lições para as nossas vidas, de como nós podemos encontrar a Deus. Nós conhecemos muito bem a história de Jacó. Ele era filho de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca não podiam ter filhos, eles não podiam ter filhos. Mas aí, pela graça de Deus, um milagre de Deus, Rebeca ficou grávida. E aí nasceram gêmeos. Primeiro saiu, a Bíblia diz, um menino muito peludinho, cheio de pelo, ele era peludo e ruivo. Aí eles pensaram de dar o nome dele de Tony Ramos, mas mudaram de ideia e veio Esaú mesmo. Esaú. E aí veio o segundo gêmeo, o segundo menino. E a Bíblia diz que o segundo menino veio segurando o pé do primogênito, Esaú. Esaú significa peludo, porque ele era um menino peludo. E aí eles olharam para aquele outro irmão que estava puxando o pé, nasceu puxando o pé. Que nome nós vamos dar para esse? Jacó. Jacó significa aquele que quer o lugar do outro, o traiçoeiro, o enganador, aquele que quer segurar, passar a perna nos outros. Olha que significado de nome mais miserável, meus irmãos. Jacó, o traiçoeiro, o mentiroso, o enganador. E aí, os dois meninos cresceram. Olha só, Jacó já nasceu criando problema. Já pensou um menino que já nasce criando problema? Que coisa mais terrível. As crianças dão trabalho, agora um menino que já nasce batendo no outro. Eu tenho um irmão, um dia eu tinha que fazer uma prova na escola, mas eu irritei tanto meu irmão de noite, que quando eu acordei eu estava amarrado na cama. Meu irmão me passou, me amarrou, e me arrumou minha boca, eu acordei amarrado, e não fui fazer a prova, perdi a prova. Coisa de irmão, é normal, o irmão faz isso. Diz que uma vez, na escola dominical, a professora perguntou para as crianças assim: crianças, tem algum mandamento com relação aos pais? Todas as crianças: tem, professora. Qual que é? Honrará o teu pai e tua mãe. Muito bem, meninos. Aí a professora perguntou: tem algum mandamento com relação aos irmãos? Aí todo mundo ficou quieto. Aí o menino levantou: tem um sim, professora. Aí a professora: ué, mas qual que é? Não matarás. Esse é com relação ao nosso irmão, professora. Porque às vezes o irmão quer matar o teu irmão. Agora imagina o irmão que nasce pegando no teu pé. Aí os dois cresceram. E Jacó continuou querendo o lugar do irmão dele. A Bíblia conta que Esaú se tornou um caçador. Um homem do campo. Ele ia para o campo caçar e gostava de ficar com o pai dele, Isaac. Jacó era caseiro, gostava de ficar no Facebook com a mãe dele, vendo televisão. A Bíblia diz, seria uma pessoa assim nos dias de hoje, que ele ficava em casa com a mãe dele. Aí, um dia, Esaú não conseguiu caçar nada e chegou em casa morrendo de fome. Quando ele chegou morrendo de fome, o que Jacó está fazendo? Comendo um prato de miojo, um prato de lentilhas. Estava comendo aquela comida quente ali, um prato de lentilha, uma comida, uma gororobazinha lá. Esaú olhou aquilo e disse assim: me dá isso aí porque eu estou morrendo de fome. E Jacó, o traiçoeiro, o enganador, o mentiroso, aquele que quer passar a perna, disse assim: eu vendo para você. Se você me der o direito de ser o filho mais velho, por quê? Porque o filho mais velho, o primogênito na cultura dos judeus, ele tinha privilégios, ele tinha muitos privilégios e bênçãos, e aí ele queria ser o primogênito, e ele falou: me dá o direito de ser o filho mais velho. E aí Esaú, ele vai dizer uma das frases mais impensadas da Bíblia. Olha o que ele disse: de que me vale esse direito? Eu quero o prato de lentilhas, pode ficar com você com a bênção, eu quero satisfazer a minha carne. Quem é Esaú nos dias de hoje? É aquela pessoa que troca a grande bênção de estar na presença de Deus pelo prazer ilusório do pecado. É aquele jovem que troca a bênção de adorar a Deus na igreja por uma noite na prostituição, por um copo de pinga, por uma noite na depravação. Isso é Esaú, a pessoa que troca algo de muito valor, valor eterno, por algo ilusório de valor passageiro. Mas eu creio que essa noite há pessoas aqui que querem o eterno de Deus em nome de Jesus. Eu creio que há pessoas que querem a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? E aí a história avança e conta que olha quem era Jacó antes desse encontro com Deus. O pai deles, dos gêmeos, Isaac, ficou doente, de cama, ele já não enxergava direito, e aí ele disse assim: acho que eu vou morrer, chama Esaú, porque eu quero dar a bênção para ele, eu quero abençoar ele. E a mãe ouviu isso, e como a mãe preferia Jacó, ela disse: Jacó, coloca a roupa do teu irmão, o perfume do teu irmão, coloca uns pelos no braço igual o seu irmão, e vai lá e pega a bênção no lugar do teu irmão. Ele já tinha o direito de ser o filho mais velho, faltava a bênção. Então ele colocou a roupa de Esaú, a mãe dele fez uma comida igual Esaú fazia, e ele entrou no quarto onde o pai estava acamado. E aí Isaac, que não conseguia enxergar direito, perguntou: olha só, quem é você? Olha a pergunta: quem é você? E Jacó respondeu: sou Esaú, teu filho. Por quê? Porque a pessoa, antes de ter um encontro com Deus, ela não sabe quem ela é. Ela é uma pessoa perdida. Ela é uma pessoa que não sabe tomar decisões. Ela é uma pessoa triste muitas vezes. Ela finge que está feliz, mas no fundo ela se sente uma pessoa miserável. Um dia eu estava na universidade, eu me formei na PUC, e eu estava no jardim da PUC, tem um jardim lá no bairro Coração Carisma, e eu estava orando no jardim. Eu sentei no banco e comecei a falar com Deus. E eu comecei a sentir tanto a presença de Deus que eu comecei a chorar. E aí, de repente, quando eu abri os olhos, tinha uma menina sentada do meu lado chorando também. Falei, uma menina, quem é você? Aí ela pegou e falou chorando comigo. Você está triste também, não é? E chorou. Eu falei, não, eu não estou triste. Eu estou falando com Deus, eu estou feliz. Ela, não, mas porque eu estou triste demais, eu estou triste demais. E aí ela começou a repetir sem parar assim. Eu estou vazia, eu estou vazia, eu estou vazia, eu cansei de fingir que sou feliz, eu estou vazia, eu cansei, eu estou vazia, eu estou chorando porque eu estou vazia, eu estou vazia. Aí eu evangelizei a menina inteira, meus irmãos, a menina converteu. Mas as pessoas estão assim, vazias. Você não, as pessoas não sabem quem elas são, elas não têm uma identidade firmada, são pessoas sobrecarregadas. Teve um menino que disse assim para mim esses dias: Davi, eu estou cansado de ficar cansado. Eu falei, nossa, haja cansaço, menino. Ele cansou de ficar cansado. Teve um outro menino que me disse assim: Davi, eu tenho tanto problema, mas tanto problema, que se me acontecer mais um problema, vão demorar 2 meses para mim me preocupar com esse problema. Eu falei, ué, por quê? Porque o problema novo vai entrar na fila de problema lá atrás. Até chegar a esse problema, já passaram 2, 3 meses. As pessoas estão assim, tristes, igual Jacó. Quem é você? Eu sou Esaú. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe responder a pergunta básica. Quem é você? Ele não sabia. Ele queria ser outra pessoa. Ele era um cara desencaminhado, um cara perdido. Alguém sem propósito na vida. Alguém sem Deus, é assim. E outra coisa, mentiroso. A pessoa sem Deus é assim. Ela é mentirosa. Ela quer prejudicar os outros, o próprio irmão. É a pessoa que fala mal. É a pessoa fofoqueira, que não consegue controlar a boca. Um dia eu estava no culto e o pastor estava pregando: irmãos, não podemos roubar. A irmã, aleluia. Irmãos, não podemos matar os outros. A irmã, aleluia. Irmãos, não podemos fofocar. Aí, irmã, por quê? Porque tem gente que não consegue parar de falar mal dos outros. Gente mentirosa. Eu sempre conto, talvez já tenha até contado aqui quando eu preguei da outra vez, que uma mulher que eu conheci no interior de Minas, que ela era tão mentirosa, mas tão mentirosa, que nem as galinhas acreditavam nela. Ela chegava para dar comida para as galinhas, pó, pó, pó, pó, pó, e não dava. Aí chegou um momento que as galinhas combinaram entre elas lá, aí ela chegava, pó, pó, pó, as galinhas olhavam para ela, pó, pó, pó, e deixava ela para trás. Já pensou nem os animais acreditarem em você, meus irmãos? Teve um menino que falou assim comigo: Davi, eu não minto, eu modifico a verdade, é diferente. Eu falei, não, você é mentiroso, menino. Teve um menino que eu conheci, que ele era tão mentiroso, que na escola a gente apelidou ele de avô da mentira. Ele, o diabo é o pai da mentira, o menino era o avô, de tanto que o menino mentia. Que Deus possa purificar os nossos lábios essa noite, amém, meus irmãos? Que Deus possa purificar, dá uma glória a Deus no seu lugar. Jacó era assim, Jacó mentiroso, não sabia quem era, queria passar os outros para trás, desonesto. Isso é a pessoa sem Deus. Se você está agindo assim, hoje é a noite de consertar a tua vida. É uma vida toda errada. E aí, Isaac abençoou. Ah, vem cá, sentiu o cheiro, pôs a mão assim. Eu acho que você é, eles eram gêmeos. É, você deve ser Esaú. E abençoou Jacó no lugar de Esaú. Quando Esaú chegou, irmão, e descobriu o que Jacó havia feito, ele queria matar o irmão dele. E aí Jacó correu, igual o diabo fora da cruz, correu, começou a maratona olímpica, e correu, e começou a fugir, e fugiu até a casa do tio dele. E aí ele chegou na casa do tio dele, avançando na história, ele chega na casa do tio dele, o nome do tio dele, Labão, mas podia ser Lambão, de tanta lambança que ele faz na história. Tio, me ajuda, eu não tenho para onde ficar, estou fugido, deixa eu foragido, deixa eu ficar aqui. Tudo bem, trabalha para mim. Ele começou a trabalhar para o tio dele, e aí ele viu a filha do tio dele, Labão, Raquel, e falou, que menina bonita, Raquel, eu quero casar com você. E aí Raquel falou assim, tudo bem, fala com o meu pai. E Raquel devia ser muito bonita, porque Jacó chegou para o tio dele, Labão, e falou, Labão, tio, quero casar com a sua filha Raquel, a filha mais nova. E Labão falou, eu deixo, trabalha 7 anos para mim que você casa com ela. Essa é a prova teológica, que ela valia muito a pena, meus irmãos. E ele trabalhou 7 anos, no fim desse período, chegou o dia do casamento. E aí Labão enganou Jacó. Por quê? Porque você começa a colher o que você planta. Quem quer colher bênçãos de Deus em nome de Jesus? Você tem que ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que busca Deus. Jacó não, ele semeou discórdia, confusão. O que aconteceu? No dia do casamento, o tio Labão, em vez de mandar Raquel para a noite de núpcias, mandou a irmã mais velha, que não tinha casado com ninguém, estava lá parada, a Lia. Ele estava esperando a Gisele Bündchen, a menina nova, chegou a Dercy Gonçalves, meus irmãos, a mulher velha lá. Ele ficou desesperado. Aí, quando ele viu que não era Raquel, que era a irmã mais velha, ele deu um grito, que aqui no Brasil, aqui em Minas, os índios aimorés escutou o grito que ele deu lá na Palestina. Ele desesperou. Aí, tio, você me enganou! Eu queria a Raquel, você me deu a outra. Aí o tio falou, ops, trabalha mais 7 anos, que aí você casa com a Raquel de verdade. E aí ele trabalhou mais 7 anos e casou com a Raquel. Nesse momento, Jacó toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a minha terra. Chegou um momento, eu vou encarar o meu irmão Esaú. Ele tomou uma decisão. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que pedir perdão para o meu irmão. Que nós possamos tomar essa decisão essa noite em nome de Jesus. Uma decisão de mudar de vida. Uma decisão de ter um encontro com Deus. Uma decisão de consertar tudo aquilo que está errado. O que está errado na tua vida essa noite? O que está errado? Você tem que saber, você tem que pensar, refletir. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí chegamos no texto. Jacó voltando para casa. E aí, foi nesse momento que ele viu Deus face a face. Eu quero ver Deus face a face. O que, que foi que ele fez? O que, que aconteceu para ele ver Deus face a face? Primeiro, Jacó ficou só. Verso 24. Jacó ficou sozinho. Você precisa aprender essa noite com esse texto, que você precisa ter a sua experiência com Deus. A sua. Foi Jacó e Deus. Não existe salvação terceirizada. Não existe salvação por procuração. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Meus irmãos, eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. Na minha casa só tem pastor, tudo pastor. Irmão pastor, primo pastor, pai pastor, tio pastor, cachorro pastor alemão, pastor, pastor, pastor, todo mundo pastor. E eu era um menino muito folgado, porque o negócio é sério, meus irmãos. Meu pai e minha mãe crente, os 4 avós crentes e os 8 bisavós evangélicos, os 8. Então, quando eu era pequeno, eu era muito folgado. eu sou muito crente, eu ficava procurando minhas asas de anjo, eu vou sair voando a qualquer momento. Eu pensava que se cortasse meu braço, ia sair versículo bíblico da minha veia. Eu ganhava os campeonatos de memorização de textos bíblicos, centenas de um monte de texto bíblico. E era um menino assim, ah, eu já sou crente. Todo mundo é crente, eu já sou crente também. Mas não é assim. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Quem quer ter uma experiência com Deus? Aí um dia, eu estava lá num acampamento de jovens. E o pastor tinha 14 anos. E o pastor disse assim, ele leu esse texto e perguntou: quando, como, onde e o que aconteceu no dia que você teve um encontro com Deus? Onde foi? Jacó se encontrou com Deus em Peniel. Quando foi? Ele estava voltando para casa. Como foi? Ele lutou. O que aconteceu? E eu comecei a pensar, onde que eu fui em encontro meu com Deus? Quando foi? Como foi? E eu não conseguia lembrar. Por quê? Simples, eu não tinha ainda um encontro com Deus. Meu pai tinha, minha mãe tinha, todo mundo tinha. Se você batesse na árvore, na porta da minha casa, caia 20 mangas, 84 pastores, todo mundo cheio de crente na casa. Todo mundo tinha encontro com Deus, eu não. E eu aquela noite não consegui dormir. Eu fui para a igreja, para a capela do sítio, onde estava tendo acampamento, 5 horas da manhã. E eu fiquei naquele canto, assim, no fundo, e comecei a buscar a Deus. E eu falava assim, Deus, eu quero ter o meu encontro com o Senhor. Eu quero ter a minha experiência com o Senhor. E o Espírito Santo veio sobre a minha vida, meus irmãos. O Espírito Santo me tocou. E eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir o fogo de Deus queimando no meu coração. E Deus começou a me visitar profundamente. E aí, eu sei, meus irmãos, que eu levantei quando me levantaram, chegaram do meu lado e me levantaram e disseram para mim, Davi, você precisa comer alguma coisa. Eu disse, por quê? Porque você está orando o dia inteiro, já são 10 horas da noite, você atrapalhou o culto o dia inteiro, Davi, orando, gritando aí no fundo, mas nós vimos que era Deus tocando na tua vida, agora você tem que comer alguma coisa para você descansar. Eu estava desfalecido de tanto chorar. Aí eles pegaram os meus restos mortais e levaram para a cozinha. E eu comi um negócio lá. E minha vida nunca mais foi a mesma. Quem aqui já teve esse encontro com Deus de verdade? Eu cheguei em casa, tinha 14 anos, comecei a pregar a palavra de Deus. Fui na igreja, peguei 1000 panfletos evangelísticos e saí distribuindo pela rua. E não avisei meu pai, fiquei o dia inteiro na rua distribuindo panfletos, apanhei em casa quando voltei, eu sou um mártir, olha só, meu, apanhei, olha só, por pregar o evangelho. E eu comecei a usar minha camiseta 100% Jesus, o colarzinho Jesus salva, eu tinha uma bandana escrito Jesus Cristo tem poder, eu, tudo Jesus, Jesus. E aí com 15 anos eu comecei a pregar na igreja, com 19 anos pastor Jorge Linhares me consagrou ministro do evangelho, e o Senhor tem feito coisas tão lindas, pela misericórdia dele, pela graça dele, o Senhor tem me abençoado tanto. Mas tudo, meus irmãos, começa quando você tem o seu encontro com Deus. Jacó teve o encontro dele com Deus. O texto fala, ele ficou só. Segundo, ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. Tem gente que basta chover, já não vem no culto. Tem gente que faz tudo na vida, trabalha, acorda cedo para trabalhar, se mata no trabalho, não faz nada na igreja. E aí você se pergunta, ah, por que que Deus não me abençoa? Ah, por que que as coisas não acontecem na minha vida? Você não busca Deus. Você não tem compromisso nenhum, você não dá uma oferta, não dá o dízimo, todo infiel, todo estourado, e pergunta, ah, minha vida não anda. Uma mãe me procurou na minha igreja e disse assim, Davi, o meu filho não quer saber de Deus, O meu filho está na droga. O meu filho não está trabalhando, não faz nada. Eu já fiz de tudo para ele voltar para a igreja. Eu já fiz de tudo para ele voltar para o caminho de Deus. Agora só falta orar. Falei, irmã, você está ficando doido, irmã. O mais importante você não faz, que é buscar Deus. O mais importante é orar. O mais importante é ficar sós com Deus e lutar com Deus. Um dia eu perguntei para o menino, você ora? Ele disse, não. E eu perguntei, por que não? Ele me disse, porque é difícil pegar no tranco na oração. E é verdade, é difícil orar. Por quê? Porque Satanás não quer que você lute com Deus e ore, nunca. Porque quando você ora, você amarra as mãos de Satanás. Satanás zomba da sua inteligência, ele é mais inteligente que você. Satanás zomba da sua beleza, ele pode se transformar num anjo de luz. Satanás, ele ri da sua força. A Bíblia diz que ele é uma potestade, ele tem muito poder. Mas quando você ora, você ata as mãos de Satanás. Quando você ora, ele não pode fazer nada. Ele corre resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você ora, quando você fala com Deus, aí ele não pode fazer nada. E uma das características de Satanás é que ele é covarde. Quando você ora, ele não tem força, porque você está orando no nome de Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso Salvador. Por isso você tem que orar com Deus. Por isso você tem que lutar com Deus em oração pela sua família, pelo seu emprego, pelos seus estudos, pelos seus filhos, pela sua saúde, pelo seu ministério, pelo seu futuro, pelos seus sonhos. Tudo tem que passar pela oração, pelos joelhos. A igreja caminha de joelhos, meus irmãos. Um homem de joelhos é mais poderoso que o mais alto cargo do exército. Um general, um coronel, no comando das mais poderosas forças armadas, não é nada perto de uma pessoa de joelhos em oração, na presença de Deus. Lute com Deus. Eu era pequeno e falava com meu pai, pai, é muito difícil orar, pai. Eu não consigo orar. É muito difícil, pai, eu não tenho vontade. Mas tem que orar, filho. Mas pai, eu não tenho vontade. Aí meu pai disse assim, filho, ore até ter vontade de orar. E aí eu comecei a orar quando eu não tinha vontade. Deus, eu não tenho vontade de orar, me dá vontade de orar. E aí eu já ia orando. Ore você também até ter vontade de orar, porque quando você buscar Deus em oração, lutar, isso é lutar com Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia diz assim, em Tiago, não tem porque não pedem. Ah, eu não tenho nada de Deus porque Deus não gosta de mim. Não, você não tem porque você não pede. Ah, Deus não gosta de mim. Não, você não tem porque você não pede. Ah, o tempo de Deus nunca chega para mim. Não, você não tem porque você não pede. Pedi e dar-se-vos-á. Busque e vocês vão encontrar. Bata e a porta será aberta em nome de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Lute com Deus em oração. Lute com Deus. Lute com Deus. Você tem que ser uma pessoa firme, uma pessoa forte. Chega de crente, não me toque. Você não pode falar nada com crente que ele já, pastor não me cumprimentou, vou desviar, vou virar um macumbeiro. Ah, o pastor não olhou para mim, não me fez uma visita. Ah, eu vou ficar doido. Ah, não, qualquer coisinha sai da igreja. Qualquer coisinha faz bico. Qualquer coisinha está com a cara amarrada. Deixa de ser chato em nome de Jesus. Vira gente de verdade. Vira um homem de Deus, vira uma mulher de Deus. Quantos querem servir Deus aqui essa noite? Gente que reclama de tudo. Gente que tudo está ruim, nada bom. Eu estava num restaurante com a minha esposa esses dias aí, e chegou a garçonete, uma cara de anticristo da mulher, meus irmãos. O que vocês querem? Eu quero que você mude essa cara sua, pelo amor de Deus, muda essa cara, eu perdi a fome, eu estou triste por causa dessa fuça sua aí. Que cara, não, chega de ser gente amargurada. Quanta gente amargurada, triste, revoltada. Uma menina me procurou na igreja: pastor, por favor, me ajuda. Aí ela começou a chorar: me ajuda, pastor, que foi? A minha mãe, ela não me dá sossego, ela fica em cima de mim o tempo inteiro, ela mexe nas minhas coisas, mexe na minha gaveta, mexe na minha bolsa, ela fica de cima, eu preciso de ar, espaço, pastor. Calma, menino. Eu, com a maior boa vontade do mundo, fui falar com a mãe da menina: ô, mãe da menina, deixa sua filha em paz um pouco, dá ar para ela, compra uns tubos de oxigênio para essa filha sua aí, dá espaço para ela, manda ela para a lua, faz alguma coisa. Aí, passaram 2 semanas, a menina me procurou de novo, chorando: ah, pastor, que foi, menino? Pode chorar, você é feio demais, para de chorar, você fica mais feio ainda, chorando. Que foi? Pastor, agora minha mãe não está nem aí para mim mais. Pastor, ah, menina, tu está ruim, se a mãe olha, está ruim, se a mãe não olha, está ruim. Tem gente que é assim, está frouxo demais, está despedaçando demais. Cadê a sua vontade por Deus? Cadê o seu clamor por Deus? Cadê o seu desejo de ver a sua família salva? Qual é a intensidade do seu desejo essa noite? Qual é? Essa é a pergunta. Quanto realmente você quer Deus? Você tem que se superar. Meu irmão, eu nem voz não tenho para pregar hoje. Minha cabeça está latejando, eu não estou vendo ninguém, não sei nem se tem alguém me vendo aqui hoje. Cansado, você não tem ideia. Viajo uma atrás da outra, mas nada disso importa. O que importa é que nós temos que pregar a palavra de Deus. O que importa é que nós temos que orar e buscar Deus e nos superar em nome de Jesus. Isso é lutar com Deus. Lutar com Deus. E sabe o que acontece quando você luta com Deus? Sabe o que acontece quando você busca Deus de verdade? Olha o que acontece. Primeiro, depois que Jacó lutou com Deus, Deus perguntou: qual é seu nome? Quem é você? A mesma pergunta que o pai... Quantos lembram? A mesma pergunta que o pai fez: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú. Agora Deus perguntou: quem é você? De novo. Mas agora ele queria Deus. Agora ele queria Deus. E ele disse: eu sou Jacó. Eu sou o traiçoeiro. Eu sou o mentiroso. Eu sou o enganador. Quando você encontra com Deus, você tem que confessar os seus pecados em nome de Jesus. Enquanto você esconder os seus pecados, você vai ser triste e amargurado para sempre. Mas quando você fala: não, eu sou Jacó, eu sou a pessoa que engana, que quer o lugar dos outros, abra o seu coração. Nós vamos orar agora mesmo. Abra o seu coração para Deus. Fale, abre. Deus, eu sou a pessoa promíscua, eu sou a pessoa com maus pensamentos, eu sou a pessoa que está enganando aí o pessoal. Deus, eu sou a pessoa que precisa da sua ajuda, Deus. O pastor Jorge Linhares, meu pastor, ele sempre diz assim: se a vida com Deus é difícil, imagine a vida sem Deus. É suicídio, meu irmão. Precisamos de Deus. E olha o que Deus faz com você: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Primeiro, Deus te dá um novo nome. O que significa isso? Significa uma nova identidade. Você não é mais uma pessoa derrotada. Não! Você é Israel. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tinha na minha rua, quando eu era pequeno, um bêbado, que o nome dele era Velho João. Tudo era culpa do Velho João. Acabou a luz na rua, é o Velho João. Bateu o carro, é o Velho João. Por quê? Porque ninguém gostava. Ele ficava gritando, arrotando, bêbado, incomodando todo mundo. Um dia, pegaram o velho João, levaram para a igreja. E aí passou um tempo, o velho João voltou, barba feita, cabelo arrumado, bem vestido. Todo mundo olhou para ele no bar, assim, que tinha na esquina. Você é o velho João? Ele disse, não, agora eu sou o novo João para a glória de Deus. É isso que Jesus faz. Ele te faz uma nova criatura. Ele te dá um novo nome. Segundo, Jacó disse assim, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, por que está perguntando meu nome? E fala, eu quero te abençoar, menino. E abençoou Jacó. Segundo lugar, primeiro, um novo nome. Segundo, uma nova bênção de Deus na sua vida. Deus tem uma nova bênção, uma nova unção para cada um de nós aqui essa noite. Você veio da sua casa, veio ouvir essa palavra, participar do louvor, orar, orar por Israel, orar, buscar, clamar. Por quê? Porque Deus também tem uma nova bênção para cada um de nós. Nós não podemos viver de estoques velhos. Você não pode viver de experiências do passado. Você tem que buscar o novo de Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje é o dia da salvação. Você precisa hoje de uma nova bênção de Deus. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol. Terceiro, novo nome, nova bênção. Terceiro, um novo dia, um novo tempo. Um novo tempo na vida de Jacó, Israel. Nasceu o sol. Era um novo dia começando. Uma nova época, uma nova era, um novo período, um novo tempo na vida de Jacó. Quantos creem no novo tempo de Deus para a sua vida essa noite? Deus tem um novo tempo para você, uma nova oportunidade de servi-lo, uma nova oportunidade de atuar no ministério, uma nova oportunidade para trazer a sua família para a igreja, trazer os vizinhos, trazer as pessoas desamparadas. Quantos querem ser instrumentos de Deus para a salvação da sua família inteira e crer nessa palavra em nome de Jesus? É um novo tempo. Em último lugar, ele atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. O que significa isso? Um novo nome, uma nova bênção, um novo tempo, e em último lugar, uma nova maneira de andar. Deus tem uma nova maneira para você andar. Não mais andar no pecado, não mais andar naquilo que não agrada a Deus, mas andar em santidade na presença de Deus. Quantos creem nessa palavra essa noite? Quantos querem buscar mais a Deus essa noite? Deus quer que você o busque. Deus quer que você o ame. Nesse momento nós vamos orar então, clamando a Deus. Lutar com Deus por alguns minutos, para que Ele nos abençoe. Porque essa é uma noite profética nesse lugar. Essa é uma noite que o Espírito Santo está aqui para renovar a sua fé, renovar o seu coração, te encher com uma nova unção e uma nova bênção para a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, qual que era para ser o nome de Deus na Bíblia? Deus de Abraão, Isaac e Esaú. O nome de Deus era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú não lutou com Deus. Esaú não buscou a Deus. Mas Jacó buscou. E hoje nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Quem quer estar assim, desse jeito, colado com Deus, cheio de Deus, ser um portador de Deus, ser uma pessoa que transmite a presença de Deus, um semblante cheio de Deus, uma vida cheia de Jesus Cristo, uma vida transformada por Deus, o coração feliz, alegre, aformoseia o rosto. Quem quer ter um rosto cheio de luz que resplandece a glória de Deus aqui nesse lugar, essa noite? Eu te convido nesse momento a orar junto comigo. Senhor Jesus, eu clamo a tua bênção sobre cada pessoa aqui essa noite. Eu clamo, Senhor, uma nova bênção, unção intrepidez do teu Espírito Santo. Derrama, Pai, um amor do Senhor nesses corações. Transborde, Pai, a tua paz no coração de cada um de nós. Abençoa, Senhor, pastor João, sua família e sua casa. Abençoa cada membro, cada família, cada ministro do Senhor nessa igreja. Vem encher esse lugar com a tua glória, com a tua unção. E que realmente possamos viver todos nós um novo tempo nas nossas vidas. Uma nova época para te servir. Uma nova oportunidade de ministrar ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele vive, Ele reina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Dê um abraço no sermão e diga: é um novo tempo para a glória de Deus.